Márcio, uma vitória frente ao Torizense, mais um derby, tinham um ganho em casa ao Lagares, também num derby, agora ao Torizense, continuam na senda do, enfim, de estar sempre no topo da tabela classificativa. Como é que tu achas a partida, embora com duas partes já foram diferentes? O Nogueira conseguiu, depois do golo, segurar muito bem a partida, mas depois na segunda parte não conseguiram expor aquilo que Márcio às tantas queria neste jogo. Ora, boa tarde. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à minha equipa por sair daqui com os 3 pontos num terreno extremamente difícil contra uma equipa que tem vindo a subir na classificação. Teve uma série de jogos a ganhar, muito bom, embora tenha tido um percalço no último jogo, mas não retira mérito e competência à equipa do Toriz. E num terreno, como eu disse, difícil de se jogar, e a nossa primeira parte foi muito boa para as condições que o relvado se apresentava. Tentámos jogar até chegámos ao golo. Fomos uma equipa que se foi adaptando àquilo, às circunstâncias do jogo. Enquanto estava 0-0, fomos procurando o golo. A partir do momento em que fazemos o golo, fomos uma equipa mais conservadora, fomos uma equipa a fechar bem espaço, fomos uma equipa que procurou sair mais em transição. E na segunda parte, a equipa fez aquilo que eu pedi. Novamente fechar o espaço, fechar bem os corredores laterais. Ficámos bastante condicionados por a mostragem de cartões amarelos demasiado cedo, o David Paulo, o nosso lateral esquerdo, depois o João Vítor. Isso também acabou por retirar aqui algum espetáculo ao jogo, porque esses mesmos jogadores ficaram condicionados, assim como um ou outro do Toriz também ficou. Eu compreendo a equipa da arbitragem, é derby, mas nós não viemos para dificultar a vida à equipa de arbitragem. Embora seja derby, nós encaramos estes jogos com respeito, com naturalidade. Estes jogos têm que ser vividos e bom público que se fez aqui sentir, e ganhamos, na minha opinião, com toda a justiça, onde a equipa do Toriz tem na parte final uma oportunidade e o nosso guarda-redes, o Viseu, acaba por defender e bem. De resto, nós podemos ter matado o jogo mais cedo e depois acabámos por defender e ter a capacidade de sofrimento também, que é necessária. Este é, para já, um bom resultado que leva a boas perspectivas para o Carapinheirense. Assim, isto é jogo a jogo. Isto tem vindo a ser o reflexo daquilo que é o nosso grupo, da construção que é o nosso grupo, daquilo que são as nossas ideias. Nenhum jogo é fácil. O próximo jogo vai ser um jogo também difícil. Eu sabia que a equipa do Carapinheirense começou mal, mas tem bons jogadores, é uma equipa batida, é uma equipa que procura jogar. Vai ser novamente um jogo difícil, mas agora vamos recuperar e depois vamos pensar no jogo. É jogo a jogo.